Pra tocar essas músicas, como dizia um amigo nosso, dói, fere e machuca. Vamos lá, senhor. Hoje eu acordei pensando em você. Nem sei porquê. Talvez seja besteira, um momento de fraqueza. Não vou mais chorar. Você quis assim. Cada um foi pro seu lado e deu de cara com a tristeza. Você já tinha me avisado que tem um compromisso. Eu sei que eu tô errado, mas o que vou fazer? Perdoa, eu não consigo te esquecer. Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui pra te oferecer. Pelo menos deixa eu te querer. Amor, não me diz que essa nova paixão sem porquê te faz tão feliz como eu já fiz. Impossível isso acontecer. Será? Pelo menos deixa eu te querer. Amor, não me diz essa nova paixão sem porquê te faz tão feliz como eu já fiz. Impossível isso acontecer. Você já tinha me avisado que tem um compromisso. Eu sei que eu tô errado, mas o que vou fazer? Perdoa, eu não consigo te esquecer. Eu não sei se fiz por merecer. Sei que eu não queria te perder. Sem dizer adeus, me sorriu. Se virou pro mar, foi sutil. Arotou na areia o celular. Já sabia que eu ia ligar. Não deixei o sol me dizer que uma onda ia chegar pra tirar de mim sem perceber tudo que eu tinha de você. Esperei a lua chegar e deixei a noite passar. Só então eu pude adormecer. Viajei no sonho pra te ver. Gostei de ter você de vez na minha vida. Quero acordar, deixar a timidez adormecida. Pode ter, lá, lá, lá, lá, lá. céu tava lá.